مایکتان کلی میخوام اصلا وافه ها Alfa Alfa Delta autorizado para seguir na radial 050, Alfa Alfa Delta. 050, senhor? Positivo. Gente, grato. Sim, para o controle. Passar o meu Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, senhor, identificação autorizado, chegada a Mari, desça para o nível 080. Estou, tímetro 10, 103, vigilância radar. Brasil, para 8, está Mari Lima. Cruzulu, sou para o 050, Lima Cruzulu. 050, Lima Cruzulu. Mike Tango Lima, reduz a velocidade para 250 nós. Copia 320 Campinas. Isso. 3 Alto Salvador Campinas, nível 320. Perfeito, decola da 10 com a direita, perfil Vole Golza. Código 5166, frequência do controle 199 decimal 35. Gente, autorizado 320 para Campinas. Roda conforme, decola pista 10, curva à direita, Vale Gonza, transporte 5166, controle 9, mal 3, azul 4069. Azul 4069, correto, portão 1, não chame pronto para o pushback acionamento. Frente 4069. Cruzulu, sou para o nível 060. 060, Lima Cruzulu. Controle Salvador 19641. Vem para o controle. É o Rio, senhor, 9641, ainda com o centro Recife. Você teria uma previsão aí para a nossa estimada de pouso, o nosso número? Ok, a pista ainda mantém-se fechada, a partir de 9h30 deve abrir. Ok, que previsão para pouso? Deve ser os 9h46. Ok, graças. Controle Salvador, bom 607, bom dia, passa 150 para 120. 607, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada bom, desça para o nível 090, estou tímido no 03, vigilância radar. Mais um 5013, chegada é a bom, autorizado 090, bom 607. Total 99 no zero, ao bloquear a etapa, inicie espera, o nível 050, total 99 no zero. Gente, fazendo espera em etapa, pela esquerda, no 050. Positivo. Mike Tango Lima, prevista espera sobre etapa, o nível 080, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima está na etapa. Salvador, devido a formações, o 9910 poderia fazer a órbita pela direita? Autorizado. Obrigado. .804 previsto órbita sob Pelo, mantendo o nível 060, com o 804. ok, mudou. Qual é o nosso novo estimado agora, senhor? Prime? Nosso novo estimado para pouso? Número 2. Negativo, o horário. Nosso novo estimado para pouso. É, a prevista pista abrir a partir dos 9h30. Estimado para o pouso, 9h34. É, desde a decolagem, deram o nosso pouso aos 33, programamos toda a nossa navegação para isso. Agora, se há um novo estimado, então seria o que? 34 agora? Sim. O novo estimado de pouso agora é o 34? Positivo. Olha o Alfa, Alfa Delta. Lima Kilo Zulu, soa para nível 080, Lima Kilo Zulu. Até 80, Lima Kilo Zulu. Alfa, Alfa Delta, prossiga. Ok, poderia coordenar da presente uma proa 020, porém, efetuando curva pela direita, para interceptar a proa da presente 020 para ganhar altitude aqui. 1897, previsto órbita em Spilo, mantendo nível 070, Gol 1897. Spilo, nível 070. Spilo, no fazer órbita mantendo 70. Confirme Alfa, Alfa Delta. Solicita presente pro 020, porém efetuando curva pela direita para ascender ao nível do aerolevantamento. Ok, autorizado, curvar à direita, voar na proa 020, o Alfa Alfa Delta. Muito grato, Delta. Patrulha, igual 804. Siga. Devido a muitas informações ali na região de Pelo, pode você óbita na presente posição? Positivo. É. Controle, o Mike Tango Lima poderia efetuar a órbita pela direita? Autorizado. Vai passar uma centena para o 90, voo 1607. Positivo, mantém o 090, previsto órbita sobre pelo. Mantém o 90, previsto órbita sobre pelo, voo 607. Zero, controle. Tu escuta pra cima. Desça para 2000 pés. Após o bloqueio de TAP, voe na proa de Duna, informando o curso localizador, ajustou o time, turno 03, total 9990. Após bloqueio de TAP, voa Duna. Positivo. Voo 804, desça para 3000 pés. Ajustou o time, turno 03. 3000, 803, 804. Reduz a velocidade para 180 nós. É, a gente vai reduzir. Só para informação, não será possível pousar aos 34, senhor. Apenas aos 37, devido à óbita e redução de velocidade. O controle é o Gol 1897? Prossiga. Pode efetuar as órbitas pela esquerda, hein, na posição pelo, para evitar a formação? Autorizado. Muito obrigado. Controle, o Alfa Alfa Delta. Prossiga. Modificar o nível do 130, possibilidade de acender ao 120, 120. Autorizado, subo e mantenho 120. Delta. Controle Gol 607, pode efetuar órbita em Bonfim devido a formações próximo a pelo? Autorizado. Vai efetuar órbita em Bonfim, curso para a direita, Gol 607. Lima Kilo Zulu, soa para o nível 090, Lima Kilo Zulu. 090, final, Lima Kilo Zulu, 7. da TAM, já está por finalizar e iniciar o táxi. Porém, que me sabe que após o mesmo iniciar, o senhor iniciar o seu pushback e acionamento. Gente, confirmando a guarda do TAM. Afirmativo. Após o TAM, está autorizado o azul 4-0 menor. Gente, então após o TAM, está autorizado o push e acionamento azul 4-0 menor. 804. No 897, desça para o nível 050. Até 50, 897. Mike Tango Lima, desça para o nível 060. 060, Mike Tango Lima. Gol 607, desça para o nível 070. Para o 70, gol 607. Ataque, o 3171, com 89 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando galeão. 3171, táxi autorizado, direita, alfa, ponto de espera da Charles, chame torre 1, no 8, decimal 6, ajuste padrão, no 0, no 3, tem um ótimo voo. Direita, alfa, 286, 10, na 3, muito obrigado, bom dia, TAM 3171. Igualmente, bom voo. Obrigado. 897, desça para o nível 040. Até o 40, 897. Tango Lima, desça para o nível 050. 050, Mike Tango Lima. 607, da Gol, desça para o 060. 060, Gol 607, após bom, prossegue na chegada ou mais uma espera? Prossegue na chegada, 607. Sim, descendo para o 060, prossegue na chegada, Gol 607. 990, um localizador. Está no ILS. Oferta de aproximação, chame 286, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. No 804, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro 10, 13, inicie redução para aproximação, informe no curso localizador, gol no 804. Daí, pé reporta no curso 804. Mike Tagulinho, prossegue para mais uma horta. Pessoal, e trem todo para estar travado. Afirmativo, senhor, estamos visual com a pista já e o nosso trem está baixado travado. Então, 9910, autorizado, pouso, pista 10, vento 3, correção, vento variável 01, nós, cabeceira deslocada a 90 metros, autorizado, pouso. Tem o pouso livre, 9910. Salvador, TAM 3153, nível 170, em aproximação à Lagoinha. 153, sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 070. 070, tá acesa a informação até eu poder confirmação procedimento em 11. Firme. Procedimento em 11. LS X-ray. LS completo, gente. Pista 90 metros deslocada. Gente, mas então tá com glide? Localizando o localizador, gol 1804. Complete a aproximação, chame agora a torre 118-6. 118-6. Torre Salvador, gol 1804. 1804, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa os primeiros 90 metros fechados. 118-804. Mike Tango Lima, desça para 3 mil pés, Mike Tango Lima. Para 3 mil, Mike Tango Lima. Gol no 607, reduz a velocidade para 180 nós. 180 nós, 6897. Gente, após a aeronave estar efetuando pouso, atenção. Autorizado aliás, manter cabeceira 1-0, preparando-se para o decolagem. 17, autorizado aliás, manter 1-0. Temos a formação à nossa direita, o 607. Ok, então, feliz eu, uma órbita sob pilo. Gente, o 607 é órbita sob pilo. Atenção a completar o RNAV da pista 90. Sente. Portão 09, autorizado para o Xpeg, são na minha Semitax, só confirmando o código 5173. Solo azul 4069, tem 118 a bordo, 5 horas de autonomia alternando com o fim, pronto para o táxi. Azul 4069, autorizado táxi, direita alfa, posto de esperar 10, Charlie, chame torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 3. Gente, a direita da ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 6, azul 4069. Solo, Salvador, total 9910, total 9910. Total 9910, bom dia, táxi, quilo, parte 3. Quilo, parte 3, sim. 120, informará o localizador, Mike, tá comigo. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Quem que chamou? É o 642. Bom, no 642, informa operando com a restrição dos primeiros 90 metros da 1-0. 90, obrigado. Solo Salvador, bom dia, 35, 594, sempre da Índia. 594, para Aracaju, nível 1-0-7-0. 1-5, por gentileza. 1-7, eu passei 1-7 metros. Gente, eu vou coordenar então, mantendo a minha escuta, a informação em curso é Índia. Sim, Índia, é o número 1 para a cópia, aguarde mais um minutinho. Desça para o nível 050. 0503, 153. Controle, bom dia, TAM 3171, cruza 2600 da Eldiné. 2171, no contato radar sua para o nível 340, perfil da Eldiné. 340, 3171. Controle, gol 607, poderia confirmar tráfego na nossa posição de 1 para 2 horas no 040? Positivo, Tráfego, posição de 2 horas, 3 milhas, descendo no nível 40 para 3 mil pés, Boeing 737. É, tem um VTQ já mantém, então, por enquanto, a altitude vai ser 40 daqui a pouco. Está em Terceiro em Velo, 607. Para acionamento, chame agora a torre 1-6, Jet Bravo Delta, tem um ótimo voo, ajuste 1-0-3. Sal 372, baixou e travou, 897. No 897, chame torre 1-6, bom pouso. Obrigado, até a volta. Mike Tango Lima, desça para 2 mil pés, o estou tímido 1-0-3, informe no curso localizador, Mike Tango Lima. Para 2000, informará localizador 23. Controle, o Alfa Alfa Delta. Siga. Dá presente com o Celestia da proa 220. Autorizado. Delta. Desce da Juliette. Alfa. Descida para 40, igual 607. Desce para o 040 no 607. Vai descer, igual 607. Mike Tango Lima, curva à direita, proa 150. Informe no curso localizador, Mike Tango Lima. 150, informará. 607, após o término da órbita, bloquear a ITAP, desça para 3 mil pés, informando o curso localizador, Gol 607. Confirmando, está fazendo órbita sobre o pelo, Gol 607. Positivo, após o bloqueio, após o término da órbita, bloqueio em pelo, desça para 3 mil pés, informando o curso localizador, Gol 607. Após o pelo, vai iniciar e intercepta, se possível, RNAVE 366. Ok, se desejar dar presente, autorizado voar na proa do Serviço 366, descendo para 2.500 pés. Ok, então dá presente, voa Serviço 366, descendo para 2.513, voa 607. Controle Lima Kilo Zulu, passou Conde. Lima Kilo Zulu, chama agora controle Aracaju, frequência 120.30, boa viagem. 2.030, Lima Kilo Zulu, obrigado, até a volta. Isso será terminado, Lima Kilo Zulu. Quente. Base Juliette Alfa, Charles 2.6, já foi obrigado pelo trabalho. Mari. Rio Sul 9641, desço para o nível 060, vou na chegada a Mari, estou tímido no 03. Positivo, 060, chegada a Mari, o Rio 9641. Jet Bravo Delta autorizado, ingresso, aposta alinhada e pronta, coloca a pista no 7. Vou no 897, solo aos 4-2, livre direito, sendo solo, 1-2-1, decimal 9. 2-1, não, obrigado, até já, vou no 897. Torre Mike Tango Lima, passou o externo, baixar travada. Nós, 3153. Vente, 1-9-0, para 3153. Desça para o nível 040-3153. 040-3153. Mantenha a presente proa, aguardando o último vetor para a pista 0 da 3153. A gente vai manter a presente proa 3153. Boa noite, 97, lembrando a sua escuta. Bom dia, 1897, a Gol, táxi autorizado Juliette, e após posição 10. Juliette, 10, até o corte na sua escuta, obrigado, até já. 5-5 no 4, copia? Copia, 5-5 no 4. Salvador, Aracaju, 1-7-0, autorizado, Aerovia Golf 677, decolada 1-0, curva esquerda, perfil Puca, Jamo, após Aracaju, 5405 ao código, frequência do controle 1-9-3-5, torre opera em 1-1-8-6. autorizado, 970 Aracaju, Rego Pimenta 7, decolar 90 com curva à esquerda, para a sua terceira milha, na saída pública. E agora pegou 5405 lá para fora, e 19635 para a saída, para o 5504. Confirmando o transponder, é o 5405. 5405. Estimativa, o trip 5504, correto, sem pronto para o pushback e acionamento. Camarada, para o estacionamento, 5504. São 70, nós. 7170. Sul 9641, mantém a chegada a Mari, descendo para o nível 060, Rio Sul 9641. Sul 060, desvia para a direita para dar informações, positivo? Tem a proa? A proa seria 080. Boa, até quantas milhas? É, aproximadamente umas 10 milhas, é bem pouco, é uma formaçãozinha pesada que está bem na proa de Itapi. Autorizado. Tango Lima, solo aos 45 livre à direita, chame solo 219. 219, Lima. Pouso. 286, obrigado. Lima, liberou. Equador Gol 607, bom dia, passou sem a Vitor 366, pistão 10. O 1607, tráfego postado, aguarde, pista livre. Informe o cabeceiro deslocado 90 metros. Já cabeceira deslocada de 90 metros, agora não está livre, bom, 607. O 1642, autorizado a decolar, pista 10.0.0.10 graus 039. Livre decolar de gol no 642. Prova à esquerda, proa 045. Esquerda 045, não precisa, mas autoriza a voar na portidura? 153 da TAM, curva à esquerda, proa 130, informe do curso localizador. 130, formará 3153. E se redução para aproximação, TAM 3153. Sim, 3153. Cruza 060 para o 50, gol 715. O 715, desça para o 040. 040 no 367, está autorizado a aeronave? Autorizado. Obrigado, informaremos a estação 366, gol 1795. Bom dia, Juliette Bravo Delta decolou, saída Gol, e na sua escuta. 37, confirme, trem autorizado, pouso pista 10, vento variável 03, nós. Tem livre voo na pista 10, baixar travado, bom 607. Bom, no 642, decolou os 46 de Salvador, chama controle 119 do 135. Camarada 1935, senhor, bom dia, bom trabalho. Igualmente. Bom dia, Sul 40, menor. Salvador, bom dia, Sul 3179 com hotel. 179, sua identificação, autorizado, chegada a BOMF, inicialmente desça para o nível 050, estou altímetro 10113, vigilância radar. 63050 na BOMF 3179. Passaduna, estabilizado, localizador visual 3153. Pede aproximação, chame torre 1186, bom pouso, 3153. Torre Salvador, 3153. E o Sul 9641, desça para 2.000 pés, o altímetro no 0.03, o Rio Sul 9641. Tem condições de interceptar o localizador? Afirmativo, tem condições sim. Está descendo para 2.000 e 1.0.03. Gol no 697, vetoração para sequenciamento, condições de voar na proa 225. Gol no 715, controle. 715, prossega. Condições de voar na proa 225 para sequenciamento. Proa 225, eu tenho informação, senhor. Ok, então, desse mantém o nível 040, mantém a presente proa. Ah, na proa tem informação também. Tem condições de reduzir para 160 nós. Então, reduza o gol no 715. Confirme a proa que poderá voar. 366 e efetua estudar em 366, se for o caso. Jussonde voando para 190. 190, afirmativo.